Oi? Maldita hora que fui ser digital e ter que ajudar no isolamento. Oi? Vou fingir que não tô ouvindo. Oi? Oi, Samuel. Oi, você tem como passar aí pro capitão a ligação aí? Posso saber o motivo da chamada para prepará-lo devidamente? Não, eu tô querendo gravar um cast aqui com ele aqui sobre videogame. Ah, quer falar sobre esse tema só porque tá jogando videogame. É, jogadinha, né? Mas não só por isso. Quarentena, né? Sabe como é que é? Trabalhando da nave, essas coisas. Ok, vou transferir para ele. Aguarde um instante. Capitão Samuel tá querendo falar com você. Seja o que for, você diz que não tá? Vou colocar ele na tela. Beleza. Beijo. Ei, capitão. Fala, Muca. Bora gravar sobre videogame? De onde veio essa ideia aí, velho? Quarentena, né, capitão? Sabe como é que é? A gente meio que enjoa às vezes de só ficar lendo. Bom, um pouco interagir com as mídias e tal. Andei trocando uma conversa com o Júlio e com a Camila. Eles também andaram jogando os negocinho aí. O que é que o senhor acha? Agora é a hora que você diz que não. Beleza. Eu sabia que o senhor ia topar, capitão. Já até trouxe um convidado. Vamos lá. Ah, pronto. Agora ele entendeu errado. Olha, prepara tudo aí pra gente fazer essa chamada. Tá, mas não conte comigo nessa. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos à Astronave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou Ace Barros, seu capitão, e hoje, a pedido e insistência do Sr. Samuel, estamos aqui para um bate-papo com indicações de jogos. Mas não jogos do meu tipo de jogo, um jogo de tabuleiro, um jogo mais parado ali. Jogos eletrônicos. Sr. Samuel, já que você insistiu para que a gente mudasse um pouco os temas das gravações ali para trazer um pouco de videogame, já que você queria falar sobre isso. Quem está aqui neste programa para nos ajudar? Além do senhor, é claro. Muito bem, senhor capitão. Olá, ouvintes. Olá, tripulação. Aqui conosco, senhor capitão, temos a nossa multitarefa Camila Loríquio. Olá, pessoas. Estou aqui para falar como é que eu passo meu tempo aqui com videogame. Conosco também o senhor Júlio Barcelos, nosso piloto. Ah, gente, vamos falar de jogo bom aí pra poder passar o tempo aí nessa... como diz? Esqueci, ó, eu já esqueci na quarentena. Obrigado. Esse isolamento tá... aí. Dia 900 da quarentena. Meu Deus, como é que chama isso que eu tô fazendo? Puta que pariu, não aguento mais. E pra fechar aqui a nossa mesa, senhor capitão, temos a presença ilustre lá do Player Select e do Minuto de Silêncio, o senhor Malu Sanuto. Olá, pessoas na internet. Olá pra você que nos ouve. É um prazer estar aqui. E vamos falar de joguinhos. E, como disse o nosso querido amigo aí, passar esse tempo aí da quarentena. Não confunda quarentena com quaresma, como eu quase fiz. Vamos passar tempo, vamos indicar uns joguinhos aí. Mas vamos lá, Samuel. Como eu disse, pra mim tá ruim de jogar. Na falta de um videogame e de um computador que me auxilie a jogar um joguinho bacana, o máximo que eu tenho jogado de jogo eletrônico são versões digitais de jogos tabuleiro. Só porque eu posso jogar à distância com as pessoas. Nesse momento é fundamental. Não dá pra reunir ninguém em casa pra jogar jogo de tabuleiro. Vamos jogar nas versões digital. E esse é um podcast altamente recomendado pelo Ministério da Saúde, hein? Mas vocês aí estão jogando outras coisas e é isso aí que a gente vai falar no programa de hoje. Dar umas indicações, bater um papo sobre o que tá jogando. Não faça cerimônia não, Muca. Vamos puxar esse assunto aí. Positivo, então. Posso começar? É, foi exatamente isso que não, eu falei. Só confirmando. Claro, tem que pedir sempre permissão do capitão, né? Tá certo. Cara, desde o ano passado eu comprei um Nintendo Switch só pra jogar o Pokémon Sword, né? A nova geração do Pokémon que enfim chegou aos consoles de mesa, cara. Olha aí. Eu tô realizando um sonho, que é jogar Pokémon em uma televisão, cara. Esses sonhos não são muito ambiciosos não, né? É o que parece, né? Não, não são. Eu sonho baixo, né? Você sabe que minha autoestima é baixa. É bom ter uma variedade de sonhos que você possa realizar aos pouquinhos ou nunca, então, sem ser revisando. A gente tem expectativa baixa que é pra poder não se frustrar muito, sabe? Aí quando tem um negócio desse, eu já fico, nossa. Eu acho maravilhoso. Tá certo. Então, isso aí contra a depressão é uma maravilha. É. Mas, pois é, eu jogava o Pokémon no 2DS, cara. E pra mim, como é que um cara com baixa visão faz pra jogar portátil? Eu botava ele, o DS, na mesa e pegava o iPad e ficava ampliando com a câmera pra poder ler os diálogos. Era uma merda. Mas, como eu fazia parte da minha infância e eu gostava muito, mesmo assim eu jogava, joguei o XY, joguei o Black and White, joguei essas paradas da geração passada. E agora, podendo jogar em console de mesa, pra mim foi uma maravilha, cara. E o Pokémon Sword and Shield, ele acho que começou muito bem, assim, na nova geração, né, de consoles da Nintendo. Já tinha o antecessor, né, o Let's Go, mas esse aqui deu início à geração 8, né? E com algumas polêmicas, começando que nem todos os pokémons estavam disponíveis, né? Apenas 400, dos 800 e pouquinho, se eu não me engano. O pessoal tava dando um rage meio chato no início. O que eu discordo da boa parte das críticas, porque o jogo, ele é muito legal, sabe? Pokémons iniciais são legais. O rival, assim, ele lembra muito o do Sol e Lua, mas é tudo bem. Até porque rival não serve pra muita coisa, só pra tu subir de nível ali e encher teu ego até chegar à liga do jogo. Uma coisa interessante de falar do Pokémon Sword Shield é justamente o online. A parte online tem uma parte chamada Wild Area, que é compartilhada com os outros jogadores, né, ao redor do mundo, e lá você pode fazer raids, assim como no Pokémon GO. E aí junta quatro pessoas, vocês derrotam um Pokémon gigante e tal. É bem legal, cara. É uma feature nova aí que eu achei interessante. Esse jogo, a história é bem curtinha, porque acho que eles investiram muito nessa Wild Area. É uma área muito grande, assim, mundo aberto mesmo. E aí a gente tem muita coisa pra explorar e tudo mais. É muito legal. E assim, pra quem tá começando, né, no Pokémon, tanto como pra quem já é veterano, eu acho que é uma boa porta de entrada, porque ele facilita muita coisa. Pra todo mundo, assim, que gosta de Pokémon, você consegue subir o pessoal logo de nível. Não tem muita frescurada pra descobrir a parte do competitivo, sabe? Ele é todo intuitivo. Ele é muito legal, cara. Eu tava com vontade de jogar o Sword and Shield. E o Switch, ele é muito gostoso de jogar, né? Minha mão, ela é pequena. Então, pra mim, o controle faz uma diferencinha, né? Eu acho muito gostoso o controle do Switch. Tanto ele acoplado, quanto ele naquele suportezinho. Eu acho muito confortável. Pra ser sincero, eu jogo com os dois Joy-Cons soltos, assim. Eu acostumei a jogar com ele solto e eu achei... E tranquilo? Maravilhoso. Nossa, eu achei maravilhoso. Tenho a liberdade de segurar só com uma mão. Sei lá, eu não giro muito bem, não. Mas é muito legal, cara, essa liberdade que dá tanto pra jogar com um Joy-Con separado, quanto no console, quanto com aquele suportezinho. Eu gostei muito dessa experiência. Eu tava com medo de ser que nem o Nintendo Wii, que eu não gostava dos controles. Do Wii U? Wii. Eu tive Wii só. Quando a gente consegue usar o Switch mesmo, você sente como o Wii U é um grande protótipo pro Switch. Totalmente. Principalmente em relação ao controle, sabe? Com aquele trambolhão no seu colo, é uma coisa meio bizarrona. Embora não seja desconfortável de jogar, mas é um trambolhão. Pois é. E o senhor Júlio aqui, ele foi uma companhia minha enquanto eu jogava, né? Porque eu fazia muito tempo que eu não participava, entre aspas, do competitivo, né? E aí eu fui esclarecendo algumas dúvidas, né, Júlio? Foi legal conversar com você pra poder saber como tava o jogo nesse ponto. E também pra poder relembrar muita coisa, que fazia tempo que eu não mexia com Pokémon. Eu acabei não gostando muito dessa sétima geração, aí, negócio do Sol e Lua. Mudou muita coisa, entrou Z-Move. Eu sou um pouco purista desse lado. Não no sentido ruim da palavra, mas eu não bateu comigo o que eu tava esperando. Eu acho que a expectativa é uma desgraça, né? Você tava esperando alguma coisa, sempre. E aí vem outra diferente, acaba te decepcionando, e aí você fica meio chateado. Luta infinita, você não conseguia capturar ninguém, muito bicho, enfim. Não vamos entrar nesse assunto, que daí já é um jogo à parte. Isso é outra coisa boa, porque agora os Pokémon, eles aparecem na tela, né? Tu pode desviar dos caras. Pô, isso é maravilhoso. Acabou aquele negócio de batalha randômica, que eu achava horrível. Antigamente, tu entrava numa caverna, meu Deus do céu, era Zubat e Geodude até... Até dizer siga. Não, realmente, esse eu acho que foi um dos pontos principais que eu gostei de novidade que eles trouxeram. E pegaram do Let's Go, né? Foi uma coisa que veio do Let's Go ali, que já causou um pouco de polêmica quando lançaram, mas quando o pessoal viu que não ia ter aquela chatice de você ter que ficar usando repel, gastando dinheiro com o repel o tempo todo, se não ficar encontrando Pokémon a cada dois passos, aí acabou trazendo um pouquinho de dinâmica melhor. E é legal você ver a miniatura também dos Pokémon, o pássaro voando pela tela, tudo. Eu achei, em questão gráfica também, ele tá muito bonito, né, usando do Switch aí. Sim. Tem bastante coisa. E essa parte eu não joguei, mas como foi, o Muka? Você sentiu muita diferença nessa... A questão de sair daquele mundo, entre aspas, linear, para alguma coisa mais aberta? tipo, parece que é aberto, mas não é? Como que é? A parte boa é porque ele te introduz isso muito devagar. Ele te introduz primeiro uma área, aí tu volta pra parte da história, beleza. Aí passa um pouco da história, aí tu volta de novo pra Wild Area, e aí tu tem mais espaço e tal. E aí tem aquele negócio clássico, né? Em vez de ter os HMs, né? Que era uma coisa chatíssima, que tu tinha que ter um Pokémon só pra ter o 4 HMs lá, pra poder acessar algumas áreas. Agora é tudo com a bicicleta. Então, andar na água e tudo mais, escalar alguma coisa. Agora é tudo muito mais simples, né? Não tem mais que ficar gastando espaço lá na tua party e tal. Inclusive, outra coisa muito legal é porque tu pode acessar a tua box a qualquer momento também. E o que é muito legal. Não fica mais tão dependente de ir toda vez num centro Pokémon, né? E, pô, é muito legal. Pô, mas eu acho que assim, o Pokémon ele tem faz tanto tempo, é que o pessoal é bem, por isso no sentido negativo pra algumas coisas, sabe? Eu acho que dava pra já ter atualizado algumas coisas faz muito tempo. E tem algumas coisas a mais ainda que daria pra atualizar, sabe? Uhum. Em relação à jogabilidade, porque a maior parte do rolê é fã, né? Igual quando você fala, ah, nossa, agora eu vou fazer uma run onde, ah, morreu uma vez, eu não posso mais usar Pokémon, sabe? Então tudo isso é fã, é jogador que tá construindo. Sim, sim. Não é o próprio jogo que tá te oferecendo, né? É. Então eu acho que às vezes falta um pouco de... É porque também qualquer Pokémon que lança o pessoal compra, né? Sim. Então é aquela coisa que o pessoal faz o mínimo. Ainda bem que tá dando pra explorar algumas coisas novas, porque às vezes eu acho que o pessoal é meio preguiçoso em atualizar algumas coisas. Isso eu concordo. Sim, eu acho que eu poderia muita coisa, né, ser melhorada e tal, assim, podia explorar muito mais conteúdo mesmo que o Switch pode proporcionar, né? Pô, é um salto muito grande de hardware mesmo, de um console portátil pra um de mesa, cara. Então dá pra fazer coisas melhores. Mas, né, a gente tava jogando 2D até dia desse, né, então jogar assim, 3D mundo aberto. É o que tem, né? Pois é. Sei lá, a gente ficou meio mal acostumado, eu acho. É, exatamente. Ou a gente mal acostumou a Pokémon Company, a Game Freak. Também. O que eu vejo que tem muita coisa assim é que eles, por um bom tempo, né? Eles acabaram focando em entregar algumas coisas novas, deixando de mexer no que poderia ser melhorado no que já tem, entendeu? Sim, é, isso é até foda. Esse, são pontos que eles estão mudando agora, que nem você falou, essa questão de colocar os HMs dentro da bicicleta, deixar ela num Transformer aí, fazendo tudo, fica, já dá uma boa ajuda. Era realmente chato você ter que ter um cone lá só pra poder colocar HM no meio do seu time e não poder usar ele, colocar os ataques legais nele, porque ele tava lá pra poder usar Cut, usar Surf, Rock Smash. Agora o Fly é muito simples, né? Agora é só botar um Corviknight, é tipo um serviço mesmo que os caras contratam, sabe? Tipo, tu chama um Corviknight, ele te leva pra uma cidade que tu já conheceu. É muito, muito simples, cara. Acabou. Faz todo esse sentido, né? Sempre teve a questão dos Pokémon Correio, o Speed Correio no anime. É uma coisa que faz Machoke e Machamp, que era tudo mestre de obras lá. Coisa assim. Entrava naquelas fábricas lá e tava lá um bocado de Machoke correndo pro lado e pro outro. É, são coisas que eles colocaram, que é o que eu falei, é esse tipo de melhoria que eu espero de ver, entendeu? É colocar, e aí pegou e falou, agora você acessa a box de qualquer lugar, você não precisa entrar no centro Pokémon e computador pra poder conseguir acessar. Tem outra coisa que você me falou também, que foi a questão dos IVs, né? Que agora tem uma maneira mais bem simples. Mais fácil de você olhar pra IV, isso já falando pro pessoal que é um pouco mais competitivo, já tem uma visão bem melhor ali, pra poder você montar o seu time, ficou bem mais fácil, bem mais simples, bem mais dinâmico, bem melhor da Game Freak, tipo, focar nesse tipo de coisa, do que em Z-Move, ataque de ordem que você tem que matar todo mundo pra poder capturar um Pokémon só. Sim. Umas coisas que poderia ser melhor utilizadas, né? Eu só acho chato uma coisa que, pô, sexta geração tem lá a tal das Mega Evoluções, né? Aí sétima geração acabou a Mega Evolução, vem Z-Move. Aí acabou a sétima geração, oitava agora, acabou o Z-Move, acabou a Mega Evolução. Agora tem o tal do Dynamax, né? Que é quase uma Mega Evolução também. Agora todo Pokémon tem esse direito aí. E alguns tem o tal do Gigantamax, que é um negócio mais específico e tal. O problema é que algumas coisas pro competitivo ficou meio desbalanceado, né? Mas isso aí acho que com o tempo eles vão acabar corrigindo e tal, porque tem a mesma fase de teste, né? Vai rolando lá o ranqueado e tal, mas é tranquilo. Acho que dentro do que eu esperava, me supriu bastante. Principalmente uma coisa que eu tenho que ressaltar, que é a trilha sonora, que é incrível. A trilha sonora, bicho. Nossa, em batalha de ginásio contra líder de ginásio, contra o campeão da liga, meu Deus, cara, você fica pilhado. É incrível. Então, porra, eu indico muito forte aí Pokémon Sword and Shield. Então vamos aproveitar aqui que o Marlos pouco falou aí, o Muka dominou o papo na primeira indicação. Vamos fazer o Marlos puxar algum jogo aí pra gente ouvir. Ó, não me estimula, quando eu começo a falar, não paro mais, hein. Na verdade, eu trouxe dois jogos pra falar. Eu vou falar agora do primeiro, do AAA aqui e tal, que é um jogo grande, grande notoriedade aí. E se der tempo, eu falo de um outro indie pra um outro público, mas que é um jogo também muito legalzinho pra se distrair, se divertir, se emocionar. É, o primeiro jogo que eu vou falar vai ser o nosso digníssimo, o jogo nosso digníssimo, Mito. Não aquele, mas esse, o Mito Kojima, que é o nosso querido Death Stranding, um jogo muito controverso, e como eu sou um cara muito polêmico, muito controverso, eu vou trazer ele aqui pra vocês, porque é muito fácil você falar que o jogo é chato, que o jogo é ruim, mas você ir lá, batalhar ali, ver e ver as nuances que o jogo te traz, é uma coisa mais complexa, não que eu saiba fazer isso bem. Mas eu sou um cara bem paciente, e em tempo de coronavírus aí, quarentena, acho que tempo pra jogar, tempo pra pesquisar o jogo, a gente não falta. Então foi o que eu fiz, eu comecei a jogar o Death Stranding nesse último fim de semana, eu não sei quando vai ao ar, mas no tempo e espaço aí, fica como sendo esse fim de semana, último fim de semana. E eu tenho umas colocações muito interessantes desse jogo, porque ele é um jogo que foi... as pessoas não sabiam bem o que esperar dele, e ele sofre muito com aquela coisa do... Ah, o jogo Walk Simulator, que você anda e vai pro lugar, e vai indo pra lugar tal, o jogo do Mr. Postman, sabe? É o jogo do Mr. Post. O teu personagem principal, o nosso digníssimo Norman Reedus, lá do Walking Dead, ele pega uma caixa, leva pra outro lugar, depois ele pega outra caixa, leva pra outro lugar. É até o delivery, é o jogo do iFood, sabe? É, tem uns monstrinhos ali e tal, não sei o quê. Na verdade, aqueles monstrinhos ali, eu faço muito paralelo com o Rio de Janeiro, tem essas enchentes no Rio de Janeiro e tal, não sei o quê. Então é tipo, imagina o cara do iFood, aquele que saiu ficar em mágico famoso, andando pela cidade de Janeiro no meio da enchente. E aí tem aqueles bueiros preto e tal, não sei o quê. Então os bichos do Death Stranding são aqueles bueiros preto lá, que fica tentando te puxar, fazendo bueiro. Enquanto você tá querendo fazer a tua entrega do iFood ali. Então é basicamente o jogo é esse. É você tentar fazer a tua entrega desviando dos bueiros abertos lá, que são aqueles monstros pretos ali que você não vê. Que é basicamente uma analogia aos bueiros abertos que você também não vê aqui no Rio de Janeiro. Então, com certeza o Kojima falou, puta, Rio de Janeiro. É isso mesmo. Essa referência aí, ó. Então, o jogo, na verdade, muita gente pensa que o jogo é só de andar. Agora, uma coisa eu vou te falar, cara. A imagem, o gráfico do jogo, assim, as imagens são fantásticas. É um desbunde. Você que gosta de viajar, de ver aquelas imagens bonitas, aquele protetor de tela, quando você vai na Casa de Bahia, que você vai ver aquela tela, aquela televisão da Samsung, tem aquele protetor de tela maravilhoso, entendeu? É aquilo, cara. Aquele 4K da Casa de Bahia, da TV Samsung lá, da LG, que é da tua preferência. Então é um jogo lindíssimo, cara. Lindíssimo. Os gráficos são maravilhosos. Ao contrário do que muita gente pensa, o jogo tem história, sim. É que o Kojima é um cara, como é que a gente conhece? Ele é um cara que ele queria ser produtor de filmes, só que... Como tudo na vida dele deu muito errado ou muito certo, ele acabou sendo um produtor de jogos. Então ele tem essa coisa muito cinematográfica, de fazer as cenas muito cinematográficas e tal. Então as histórias são sempre bem pesadas. E tem muito aquela coisa de você largar o controle e ficar assistindo o filme, sabe? E o jogo tem um pouco isso, um pouco menos, talvez, do que o de costume. Mas a história é bem bacana. Você tem atores, interpretações de atores muito boas. Assim, o gráfico do jogo ajuda pra caramba nessa interpretação. Você tem participações especiais, então, não só do Norman Reedus, mas também do próprio Guilherme Del Toro, entendeu? Então, o Mads Mikkelsen, entendeu? Então, tipo, cara, só ator sinistro, sabe? Então, é toda uma tecnologia voltada para a atuação dos atores e entregar uma boa história. Por mais que o Mads Mikkelsen tenha dado uma entrevista algum tempo atrás falando que o Kojima ficou explicando a história pra ele por meia hora e não conseguia entender nada, ele só lia os textos lá e vou fazer, uma hora eu vou entender isso aqui. Eu vou concordar. Não, é que assim, ó, eu acho que eu gosto das coisas que o Kojima faz. Eu tava até jogando aquele Police Notes dele. Sim, sim. É, que é muito legal também. Mas, tipo, eu às vezes eu acho que a vibe do Kojima é que nem a vibe do Pokémon. Ele faz qualquer coisa. Aí o pessoal, nossa, meu Deus, é isso. Jesus, é a maior inovação da última. Kojima, sabe? Ele pode fazer o que ele quiser. E às vezes, acho que às vezes falta um pouquinho de filtro. Até um alto filtro. Isso, pá. Falar, amigo, pera, calma. Senta aqui. Vamos conversar. Seja um pouco mais claro. Tenta uma outra vibe, sabe? É, tem uns caras que pagam muito pau de graça, assim, sabe? Tem, assim, que tu, o cara foi gênio em umas paradas muito antes. Ele pensou coisas muito antes e tal. Mas, tipo, ele tem uma forma muito particular de entender. Se a pessoa tirar ele um pouco do pedestal e tentar entender que hoje ele tenta fazer as coisas do jeito dele, independente de tentar agradar público ou o que for, ele faz as coisas da cabeça dele, entendeu? As pessoas vão ter um pouco mais de parcimônia na hora de consumir a obra dele, na verdade, eu acho. O cara não precisa fazer uma coisa genial o tempo todo. Nem tudo que o cara faz precisa ser genial o tempo todo. Basta só você com um jogo que você curte. E esse jogo, ele tem uma proposta um pouco diferente, que você não tem aquela coisa que a gente tá acostumado, a frenética do tiro, você vai matar o monstro, você vai derrotar o monstro. Não tem essa coisa, sabe? Isso até fala muito em relação ao Kojima, com relação ao própria leitura que ele tem feito, pela própria coisa que aconteceu com ele depois que ele saiu da que ele abandonou lá o Metal Gear, que ele foi expulso, blá blá blá blá, rolou aquele lance todo, ele começou a ler umas literaturas muito de filosofias orientais e tal. Ele ficou fascinado com um filósofo oriental, que agora eu me esqueci o nome, mas eu vou lembrar, que o nome é meio complexo, e o meu mandarim não é muito fluente, então desculpa. depois eu vou lembrar o nome, eu vou falar. Esse filósofo, ele falava muito essa questão dos paus e pedras e cordas, que geralmente nos jogos de videogame usa muito aquela coisa de você usa o pau e pedra pra poder afastar o seu inimigo, não sei o quê, e dificilmente você tem um jogo onde você usa conexões pra você aproximar as coisas e tal. Então, todo esse jogo tem um conceito de você criar conexões, na verdade. Então, na verdade, é um mundo... Isso eu achei muito legal. Isso, é um mundo pós-apocalíptico, igual esse que a gente tá vendo agora, mas, tipo, as cidades ficaram isoladas. Assim, existem cidades, mas as cidades ficaram isoladas. É mais ou menos um pouco... A própria macro... política econômica que a gente vê hoje em dia no mundo, você pode ver um pouco isso, os blocos meio que se isolando, Brexit, não sei o quê. Tu vê que no futuro tem um pouco isso também, é possível ver um pouco isso. Existem cidades, só que as cidades estão isoladas, cada um com a sua tecnologia, cada um com o seu lance lá, cada um vendo as suas paradas, e o grande lance dele é você conectar essa cidade de novo, fazer as pessoas falarem entre si, se comunicarem, trocarem informações, trocarem tecnologia, entendeu? E existe um grande mistério que aconteceu, que eles chamam de Death Stranding, que na verdade Death Stranding é um evento cataclísmico que aconteceu. Eu não cheguei na parte ainda de explicar o que que é. Provavelmente quem terminou o jogo não entendeu também o que que é, mas eu tô chegando lá. Tem uma parte cataclísmica e que aconteceu uma coisa muito bizarra e que separou as pessoas. Então, do meio desse... em meio a esse evento, você tem que conectar as cidades, conectar as pessoas e tentar fazer com que o mundo volte a ser mundo conectando as coisas. E como é que você faz isso? Levando coisas de um canto pra outro, ajudando as cidades, melhorando algumas coisinhas, transporte e tal. Então, tipo, é um pouco isso. É um pouco meio frustrante, porque a gente tá muito acostumado àquela coisa de tiro e tal, aquela coisa meio frenética. E não é, entendeu? E esse jogo não é isso. Se você tá buscando isso, você tá buscando no lugar errado. Eu li uma crítica que era centrada, por exemplo, em relação à história mesmo. Sim. É que se você tira o jogo, é como se o jogo inteiro não fizesse diferença pra história acontecer. Sabe? Uma coisa que eu tinha... É porque, assim, honestamente, eu não me animei pra jogar. Seja por conta de ter uma personagem chamada Fragile, que fica falando, I'm not that fragile. Tem o limite do cafona. Tem uns personagens muito, muito estereotipados. Muito estereotipados. Uma crítica que eu tinha visto foi a pessoa falar que, beleza, você assiste a história, que não tem o menor problema, gente. Adoro joguinho que assiste as coisas. Eu também gosto, também gosto. Eu sou a rainha do point and click. Me chama que eu vou. Mas o foco era falando que você começa assistindo a história, aí você tem o jogo no meio, e aí você termina assistindo a história. Essa pessoa, no caso, ela sentiu que não tinha impacto. Uhum. O que ela tava fazendo, dessas conexões, dessas coisas, não alterava, não fazia parte, sim, de alguma maneira daquela história. Não, assim, ele é bem diferente, não dá pra você comparar. Esse é um jogo do Kojima bem diferente. Porque o jogo do Kojima, por que que ele é... Eu chamo ele de gênio e tal, não sei o quê. Porque, tipo, eu vou dar uns pequenos exemplos aqui bem rápido, assim, bem rápido. Por exemplo, por que que o Kojima é tão gênio assim? Esse nem é tudo isso, nem é tudo isso. Mas, tipo assim, por exemplo, lá nos primeiros consoles, assim... 16 bits ainda, o cara conseguiu fazer, por exemplo, elementos do próprio hardware do console, MMX, que ele rodava lá, tornar esses elementos dentro do jogo. E, tipo assim, o nome do personagem, o código, era um código de série do MMX, onde o console rodava, entendeu? Aí você tinha que levantar o console, olhar o código, que seria um nome ao contrário do cara, que é a senha pra você abrir uma porta, sabe? Umas paradas assim que antes você não tinha visto antes. Tinha aquele rolê também num dos Metal Gears, de você ter que trocar o controle de lugar. Sim, sim. Sim, você enfrentava... O Psychomantis era um pouco assim também? Aquela fase do vilão que lia o teu cartucho. Ah, você tem jogado muito FIFA? Você não sei o que. Caralho, como é que ele sabe? Ele tá lendo a minha mente, ele sabe que eu tô jogando. Não, ele tá lendo o teu cartucho de memória. Então, ele usar essas pequenas peculiaridades pra coisas efetivas do jogo, você realmente... Você é uma criança daquela época, assim... Caralho, ele tá lendo a minha mente. Ele sabe que eu tô jogando Castlevania. Como é que ele sabe que eu tô jogando FIFA? Como é que ele sabe? Nada, ele tá só jogando o negócio. No caso, quando você desplugava o controle A pro controle B, ele já não conseguia mais ler, porque o controle B já tava sem o cartão de memória. Então, é assim que você derrotava ele. Então, tipo, tinha essas coisas que iam além dos jogos, além da mecânica dos jogos. Tinha umas fases, por exemplo, que tinha um cara que um sniper, mega sniper muito foda, que tava numa cadeira de roda e que você não conseguia vencer ele nem a caralho. Só que, assim, tinha um lance, se você mudasse o relógio do PlayStation, fosse lá nas configurações do relógio do PlayStation e mudasse a data, tipo, pra 10 anos, 20 anos, mudasse o relógio, botasse o relógio pra mais rápido, quando você voltava pro jogo, o cara tinha morrido de velhice, sabe? Tinha coisas, soluções que ele dava pro jogo que estavam muito além do tempo dele, sabe? Então, assim, o Kojima sempre foi muito aclamado por causa desse tipo de coisa. E, assim, esse último agora, Metal Gear 5, que é um jogo que pros fãs não foi muito legal, mas mecanicamente é excelente. Por exemplo, é um jogo mega inteligente. Por exemplo, se você mata os caras com muito tiro na cabeça, eles começam a se proteger melhor, com mais capacetes. Aí, tipo assim, aí tinha umas situações muito bizarras, que, por exemplo, se você desse muito tiro na virilha do cara, olha essa coisa assim, doentia. Se você desse muito tiro na virilha dos caras, ele começava a recrutar mais mulheres, entendeu? Então, tem certas coisas que só a mente doentia do Kojima é que eu conseguia pensar. E eu tenho certeza que esse jogo, o Death Stranding, tem muita coisa nele escondida ainda, tem muita coisa que as pessoas às vezes não deu tempo de você ainda observar tudo e aprender tudo. Se eu vou te falar que eu não joguei tanto ainda ele, não cheguei nessa parte, eu tô muito curioso pra saber como é que vai funcionar essa parte da história aí, que tá, assim, eu gosto de jogos com história. Agora, como eu tô naquela vibe, é aquele negócio, você tem que estar na vibe de jogar aquele jogo. Por exemplo, eu já passei da época de jogar jogo de tiro. Então, tudo é a vibe que você tá buscando. Eu gosto de jogos desse estilo, que tem história, que tem alguma coisa por trás. Se nem todo mundo entendeu, eu gosto de entender. Tem algumas coisas, tipo meio que Lost, sabe? Assim, pro lado positivo, vamos dizer assim. Tem uns mistérios que ele coloca que são muito intrigantes. Por exemplo, a questão da chuva, a chuva temporal. O que é a chuva temporal? A chuva cai. Quando a chuva cai, se ela pinga no teu braço um pouquinho, pinga nas coisas, as coisas envelhecem, sabe? Então tem coisas, mas de onde veio isso? Mas tem coisas bastante intrigantes que te estimulam a tentar atrás dessa história. Agora, convenhamos que é um jogo bom demais pra dormir. Quando chega na parte de você, ó, vai levar coisa do ponto A pro ponto B. Cara, é um Spotify na tua tela. Porque você começa a andar, aí a tela abre, aquela imagem maravilhosa, aquele papel de parede do Windows XP. Você relaxa. Maravilhoso. É tipo, porra, aí tu começa a tocar aquela música, aquele música do Spotify, mas aí o cara tá caminhando e você tá caminhando, aquele soninho, não sei o que. Fatalmente você vai dormir antes de você chegar no ponto A ou ponto B, entendeu? Mas quando você chega, acontecem coisas legais, vamos lá. O foda é você ter que andar de um lado pro outro, entendeu? Num campo aberto, vazio, e com vários nada, sabe? É claro que você tá andando com os objetos, você tem o puzzle dele, você tem um rio, você tem que atravessar o rio. Como é que você atravessa o rio? Ah, você tem que, tem umas pedras aqui, tem um lugar mais íngreme que você tem que atravessar, e não pode derrubar as caixas, você vai danificar as caixas, tal. Putz, assim, ok, tu vai caminhando. A grande parte das vezes é que você não vê muito sentido nisso. Isso, na verdade, o fato de você estar levando uma coisa para um lado pro outro, algumas vezes não te traz um sentimento de recompensa genuíno. Assim, pô, eu entreguei essa caixa, caralho. É tipo o Tom Hanks no Náufrago, que guarda a última caixa para entregar. Aí o cara vai na casa da mulher caga para ele, sabe? Assim, porra, era tipo, sei lá, uma agenda de 2009. Sabe? Tipo, foda-se, sabe? Porra. O jogo, às vezes, não te dá o peso das coisas. Às vezes, você entrega umas coisas e que, às vezes, assim, ok, pô, valeu, obrigado. Toma uma gorjeta aí. Tipo, não vai dar um peso. Algumas missões, óbvio, que dão um peso na história. E a parte do terror é muito bacana, porque quando começou a chover, começou a vir os bichos, o bebê começou a chorar, velho. Porra, segura a marimba que os bichos estão por aí. E, às vezes, você tem que sair... Bebê chorando é pesado, né? Bebê chorando é pra acabar. Velho, e você tem que sair desviando dos caras e, tipo, desviando dos bicho, e é tudo isso, só fica aquele bagulho na tua cabeça, apitando, plim, plim, plim, quando você engata a ré no carro e você tá apitando, você não sabe aonde que tá encostando, entendeu? Então, tipo, é meio assim, é muito tenso a parte do terror dele, do suspense, é muito tenso, o jogo, assim, quando... E também ele lida com a morte de uma maneira bem peculiar, você não morre no jogo, quer dizer, você morre, mas você lida com a morte, você volta à vida, de uma certa forma, o evento do Death Stranding, que eles falam, é que juntou as coisas mortas com as coisas vivas, sabe? Então, tem toda uma relação ali. Então tudo isso é muito intrigante. Então por que eu trouxe esse jogo hoje pra gente gente falava assim, pô, cara, que saco, o jogo deve estar chato pra caralho. Mas não, se você tá com tempo, se você tá em quarentena, justamente isso, se você tá em quarentena, tá com tempo pra jogar esse jogo, pega, joga, que são imagens bonitas, é uma bela, em vez de você deixar o Spotify na TV rolando, pega o jogo do Death Stranding, vai ter imagens bonitas, papel de parede maravilhoso, imagens fantásticas, fantásticas, como se diz, e entre essas imagens e essa jogabilidade meio blasé, meio confusa, vai ter uma história intrigante pra você, saca? Vai ter uma história intrigante, com um personagem bem intrigante, atuações muito bacanas. Então, enquanto você vai de um lado pro outro levando o teu iFood, a tua entrega, você vai ter uma história maneira. Então, esse é o jogo que eu trago aqui. Um jogo bem específico pra você, pra estar com tempo pra andar pelo mundo e se entregar nesse mundão de meu Deus. Então vamos nessa, Camila. Qual é o jogo aí que você tem pra trazer nesse programa de hoje? Ah, joia. Eu trouxe duas indicações, porque geralmente eu não jogo uma coisa só. Eu vou, às vezes, variando, porque eu tenho que... Eu sou do tipo de jogador que senta pra jogar, aí eu jogo muito, às vezes eu passo uns 2 dias, aí eu volto pra história, mergulho nela de novo, jogo muito, daí eu passo mais um tempinho assim. Eu espero vir o pique da jogatina, quando é um jogo mais focado em história, né? Aí, eu vou recomendar os últimos 2 jogos... Um que eu tô jogando agora e um que eu acabei de terminar. O primeiro, a gente tem aquele SNES Mini aqui em casa. Aí eu peguei pra jogar o Earthbound. Oh, muito bom. E eu nunca tinha jogado, então eu já joguei Undertale e pra mim foi uma experiência muito legal. E aí Undertale bebe totalmente da fonte do Earthbound, né? E é um jogo muito, muito legal. Então é um jogo antigo que você fala, ah, eu vou precisar farmar um pouquinho mais, eu vou precisar ter aquela repetição de você ir nos inimigos até você conseguir ficar no nível dos dungeons, mas assim, em relação à jogabilidade, é um jogo muito inteligente, ele é muito divertido, ele ainda é muito legal, a história dele é fantástica. Ele, por ser um jogo antigo, assim, eu como uma jogadora que não, eu não tive console quando eu era jovem, né? Então eu sempre joguei muita coisa de emulador no computador, eu tive mais acesso a jogo de PC mesmo. Então esses jogos antigos, que eram muito mais de console, eu acabei não tendo tanto contato. Então os RPGzinhos antigos, essas coisas, tudo, eu não tenho essa vivência ou essa nostalgia que às vezes ajuda um pouquinho quando você vai pegar um jogo antigo. O Earthbound não tem isso, ele é gostoso pra quem tem essa nostalgia de jogabilidade de jogo mais antigo, e também pra quem não tem. Mas às vezes você fica naquela coisa de o jogo não te dá pista suficiente pra você seguir em frente, aí você precisa ir lá rapidinho na internet e falar, meu Deus, o que você quer que eu faça agora? Me ajude. E pegar uns walkthrough assim, sabe, meio sem spoilers. Os detonados, aquela fasezinha que tu não consegue passar, eu pegar só aquela fasezinha que eu tenho que fazer aqui. Não, às vezes você acabou de chegar na cidade, sabe, você já fez tudo e você fala, meu Deus, mas eu preciso entrar nessa caverna agora, aí você vai na caverna, você toma um cacete, sabe? Você fala, peraí. Eu passei muito por isso. Você tenta farmar lá atrás, aí não tem mais inimigo, porque você já resolveu a cidade. Você fala, não, então eu preciso ir pra cá mesmo. Às vezes você encontra algumas encruzilhadas, já, na verdade, você precisava ir lá na primeira cidade, falar com fulano de tal. Então, às vezes fica o que o pessoal fala até, que é um jogo meio cryptic, né? Mas, assim, até agora eu só tive isso em uma situação, até porque eu já peguei um pouquinho meio que a vibe dele, eu fui meio que preparada já. E é um jogo muito gostoso, sabe? Os personagens são muito bons, a construção de mundo, ela é maravilhosa, é uma história gostosa de acompanhar. As lutinhas são em turno, mas, assim, ele dá uma quebrada nisso também, né? Então, às vezes você recebe, sei lá, um golpe mortal, mas você consegue rebater aquele golpe antes da sua vida descer pro zero, você sobrevive. Tem umas coisas nesse jogo que são muito legais, algumas falas que são muito bizarras e começam a dar pistas sobre o que tá acontecendo no jogo, na história do jogo, porque ele vai te quebrando aos pouquinhos. É uma vibe que eu gostei muito no Undertale, e aí agora eu tô vendo de onde que veio jogando Earthbound. Nossa, é muito gostoso de jogar. Às vezes eu tô lá sentadinha e daí você fica lá farmando, você fala, nossa, mano, mas é muito divertido farmar nesse jogo. Tá tudo bem, vamos lá, só mais um nível, sabe? E os inimigos, depois de um tempo, eles começam a fugir de você e tudo é muito bonitinho, sabe? É um desenho muito bonitinho, tudo é muito legal. Tô jogando ainda, eu tô indo pra terceira cidade agora. Então fica a minha recomendação, porque é um jogo muito gostoso de jogar. Eu te juro que quando eu joguei, né, no caso, eu tive muita dificuldade, porque eu joguei criança, eu joguei ele, na realidade, no PS1, que eu tinha aquele CD com 999 jogos de Super Nintendo, e joguei Earthbound, que eu achei legal o nome, só que eu era criança, cara. Então, eu não entendia muito bem inglês, e eu morria muito. Eu morria muito, muito, muito. Eu me frustrava muito, eu não sabia pra onde ir. Eu chegava numa cidade, andava em tudo que era casa, não não sei o que acontecia. Não, na época não tinha detonado assim, fácil acesso. Então, foi levemente frustrante. Hoje você vai no Google, né? Mas eu achava muito desafiador e eu gostava da vibe. Eu fui muito atrás de tudo. No fim, eu desisti? Sim. Mas acho que ficou uma lembrança boa. Eu não sei por qual motivo. Eu acho também que eu não sei nem se você ia conseguir jogar, porque tem um... Porque sério, dos jogos, às vezes tem uns... Eu lembro que... acho que Jefferson comentou comigo que tem um túnel que você pega depois da segunda cidade, onde tem os fantasmas. E se seu jogo, sei lá, não era original ou era pirata, alguma coisa assim, os fantasmas tiravam 999 sempre, sabe? Se nunca eu conseguir passar. Caramba. Então talvez tenha sido uma boa você desistir. Então, pode ser. Eu vou querer, até porque eu tenho curiosidade, que eu conheci só por conta do Smash Bros, né? Que tem o NES lá, depois eles colocaram o Lucas, bando de personagem chato do caramba pra poder enfrentar, que a máquina é sempre super boa com eles e eu nunca consigo jogar bem com ele. Aí eu tenho um pouquinho de raiva, mas também curiosidade pra poder saber como que é essa questão dos poderes dele lá, dos Psy, né? É porque eles são OP mesmo. Saber como funciona aqueles Psy ataques lá no jogo principal. E o pessoal sempre elogia muito. Então, ficarei de olho aqui pra poder tendo a oportunidade de jogar também. Somos dois. Pelo menos apareceu um jogo aí que vai dar um jeito de eu conseguir jogar mesmo não tendo console aí. Dá um jeito, dá aquela piscadinha assim, ninguém tá vendo. Dá um jeito. Dá pra jogar. Fan-made. Não oficial. É uma alternativa. Mas vamos lá, Camila, já que a sua primeira indicação foi curta, vamos na segunda aí. Bom, a minha segunda indicação, ela vai para um outro console, que é o PS4. Eu acabei de terminar o Yakuza 0, que então vai, as minhas indicações vão para uma vibe bem diferente de jogo, assim. É o Yakuza 0, em uma palavra, eu consigo resumir como novelão, tá? É um novelão muito bom. É um novelão... Bacana. Nossa, assim, os plot twists que você tem com essa história, ele faz um prelúdio, né, para todos os outros jogos. O Yakuza 0 foi o único que eu joguei. Eu ia começar o Kiwami, mas eu acabei não começando ainda. E ele faz um prelúdio de uma apresentação de personagens, que são jogos que já tem bastante tempo já. Então é legal que eles conseguem puxar e homenagear toda a saga com o Yakuza 0. Você tem de tudo. Você consegue jogar Mahjong, você consegue... Ele faz um retrato de dois bairros, que são dominados pelas máfias. E você vai acompanhar dois personagens, que é o Kiryu e o Majima. Duas facetas diferentes e duas relações completamente diferentes que você vai ter tanto em relação com a máfia, quanto em relação com o bairro que eles vivem, né? Ele te oferece uma jogabilidade, uma possibilidade de, digamos assim, que ele consegue valorizar a vibe história sem perder a vibe do videogame. Então, você não precisa às vezes perder tempo pra conseguir terminar uma missão, uma side quest, né? Você só vai lá e vai fazendo uma atrás da outra. Não faz o menor sentido na linha do tempo? Não, não faz. Mas ele te permite, por quê? Porque é um videogame. Mas é legal. Não, eu gosto muito disso. Porque você fala, mano, tá tudo bem. Não precisa ser tão realista assim. Isso. Deixa eu fazer minha side quest na paz. Às vezes você não quer continuar a história. Você só quer fazer a side quest. Isso, isso. Deixa eu conversar com o Michael Jackson, versão pirata que tem nesse jogo. Ele te deixa. Tem o Michael Jackson pirata. Tem o Steven Spielberg pirata neste jogo. Ele é um jogo maravilhoso. Genial, genial. Eu pirei muito nesse jogo. Eu acho que eu gastei muitas horas da minha vida pra conseguir fazer as sidequests que eu queria e ainda completar a história. Ele é um jogo bem linear na história, que ele vai acompanhar esses dois protagonistas em capítulos separados. Eles quase nunca vão se encontrar. E a construção desse encontro dos protagonistas, ela é fantástica, ela é muito bem feita. Pra quem não tem um histórico da história mesmo, dos outros jogos, não tem o menor problema. Pra quem tem, é legal porque vai ter uns easter eggs especiais pra essas pessoas que já conhecem um pouquinho da história. Eu tava nesse meio termo porque eu já tinha ouvido falar um pouquinho dos outros jogos, mas nada muito além, sabe? Eu não fui caçar muito porque eu queria a surpresa. Ele é muito recompensador. Assim, ele equilibra muito bem o nível de drama intenso e um nível de humor muito escrachado. Então tem umas horas que você só abraça, porque ele fica muito absurdo. A parte de sidequest, ela é muito absurdona. Então você pode jogar Mahjong, você pode jogar boliche. Então você começa numas coisinhas, ok, tá, beleza, um Mahjongzinho, vou cantar um karaokê. O jogo do karaokê é a coisa mais fantástica do universo. Porque eles começam a se fantasiar, sabe? É lindo. Tu procura em vídeos do Yakuza 0. É uma obra de arte. Só que daí também tem umas outras coisas muito loucas. Porque a gente tá falando de um bairro e de bairros que são centrados no lazer, na vida boêmia, na vida da noite, né? E são os anos 80 no Japão. Então tem umas coisinhas complicadinhas. Então você também tem clube de telefone, onde você pode chamar as minas pra sair. Você também tem essa parte, foi o momento mais constrangedor da minha vida, porque tinha um monte de sidequest no jogo do telefone. E é terrível, porque você tem que ir cantando a menina, e é tipo um jogo de tiro, pra você escolher a resposta certa, pra ela não achar que você é um pervertido ruivo. E daí fica uma menina meio de biquíni passeando na sua tela, e você fica, ah, ok, se os vizinhos me verem agora, o que eu vou fazer? Péssima hora pra minha mãe entrar no quarto. Então, ele nossa, não, e fica uma, quando você dá a resposta certa, ela tipo, dá uma cisadinha safada, sabe? Daí eu falo, meu Deus. Aí você vai abaixando o volume da TV falando, por que que eu tô fazendo isso? Aquele estereótipozinho, né, cara? É, não, e daí tem umas coisas bizarras. Então tem o clube de telefone, tem catfight, que são, você aposta na luta de menina, de duas mulheres meio seminuas lá no lutando gel? E dando golpes, e é um jogo de jaquempô, então você escolhe os golpes. Por que não, né? Sei lá, assim, você também tem, você coleciona pela cidade cardzinho de moças, então assim, é variado, digamos assim, as atividades. É, que... né? É bem eclético, é bem eclético. Então, pra todos os gostos ali. É eclético, e assim, você não é obrigado a fazer. Não, tem videozinho. Tem videozinho, gente. Você desbloqueia videozinho das meninas. Eita. É uma coisa muito perturbadora. Meu Deus. Aí, obviamente, que eu fui assistir um pra ver o que acontecia, caramba, né? Aí aparece um troféuzinho. Eu fiz pelo troféu. Tá certo. Você fez, você é um roubo de troféu, tá certo. Nossa Senhora. É, daí você fica tipo, aham, você fez pelo troféu. É terrível, maravilhoso. É terrível e maravilhoso. Você pesca também. Tá vendo? Assim, é pra tudo. Você não é obrigado a fazer? Não, não é obrigado a fazer. Você joga e se sente sujo, né? Nossa, eu tava... Ele brinca com você nessas coisas. Porque, assim, é pra ser ridículo. Quando ele se propõe a ser ridículo, ele vai ser muito ridículo. É muito bom, sabe? E... Então, tem essas coisinhas que você tem que abraçar a zoeira. Porque ele é feito pra isso. E aí, quando ele é pra ficar sério... Porque você tá lidando com um bairro que tá em decadência. Onde as pessoas estão sendo ameaçadas. Onde os comerciantes estão sendo ameaçados. Eles... pesam muito sobre a questão das mulheres também. Beleza, você tem um side, um game lá que você vai ver as mulheres se bater e vai jogar jaquempô pra ver se você ganha? Tem. Você tem os videozinhos das meninas? Tem. Mas você também tá questionando a vivência delas em uma outra sidequest. Então, eles separam a parte de humor da parte de história. E a parte de história, certo, é uma obra de arte. Assim, como eles vão encadeando cada vivência dos dois protagonistas e dos personagens que cercam eles... É, fica muito pesado. Então, tipo, é um jogo que no final, dependendo da sua imersão, você vai chorar. Olha aí. Então é um jogo que, beleza, você tá vendo uns videozinhos eróticos e do nada você tá chorando, porque o negócio ficou muito pesado e você tá temendo muito pela vida dos seus personagens na história. Caramba. Ele equilibra muito bem. Amor, romance, sexo. Tem um pouquinho. Eu consigo desbloquear as três meninas do telefone. Quer dizer, não, então, a história, ela é muito... Tem umas coisas que você abraça e fala, eu tenho limites. Tem limites, eu não preciso fazer todo o sidequest. É, vou lá, porque também você tem... Ah, é, você tem outro side, um gamezinho lá que é de autorama. Então você também brinca de autorama. Tem pra tudo. Eu acabei não fazendo toda a sidequest porque é literalmente muita coisa. Até acompanha um cara que ele é o The Completionist. Aí ele fala, tipo, gente, é muito cansativo fazer tudo. Não, não vale, assim, sabe? Mas é um jogo, assim, que... Tudo que você quiser fazer, ele vai te permitir. Então, quero fazer todas as sidequests do Autorama. Eu posso. Posso terminar o jogo e depois fazer? Pode. Tanto que eu acabei nem terminando tudo com um dos personagens. Eu só foquei mais em uma sidequest específica. Assim, é um jogo que se você quiser mergulhar e gastar muito tempo nele, vivenciando o mundinho que ele tá construindo, você vai conseguir. O combate, ele é muito divertido. Tem estilos que são muito diferentes de cada um dos personagens. Então, você tem 4 estilos pra desbloquear com um e mais 4 no outro. E os dois lutam de formas completamente diferentes. É muito gostoso de jogar, é muito gostoso de aprender. E ele é muito acessível, ao mesmo tempo que ele também consegue equilibrar o desafio pra quem preferir alguma coisa mais complicadona. A graça do Yakuza Zero é que ele te oferece muita coisa e consegue entregar. Então ele te entrega uma história muito emocionante, digna de novelão bom pra caramba, com plot twist pesado e questionamento de sociedade, de construção, de sacrifício, de família, de máfia, de tudo. Bacana. É, e ele também te entrega um humor completamente escrachado ao ponto de você ganhar uma galinha de estimação. Ok. Sabe? Depois de tudo que você falou, é fácil aceitar essa parte. Exato! Ela chama Nugget, gente. Meu Deus. Eu amo aquela galinha. Fala isso. Eu faço parte de um podcast de videogame, de um portal de videogame que escreve resenha. Eu nunca vi uma venda de um jogo tão bem feita, cara. Assim, eu tenho certeza que quem tá ouvindo isso aqui vai estar louco procurando isso aqui. Eu vou procurar e prometo fazer um texto sobre isso aqui. Ai, maravilhoso. E prometo levar você lá pra gravar com a gente um Bora Jogaço pra você fazer uma indicação desses jogos japoneses no novelão. Vai ser muito divertido. Seu Júlio. Eu. Sua indicação aqui, antes de a gente voltar pro Marlos finalizar com a indicação dele. Então, trazendo aí vou trazer um joguinho de 2015 pra gente. Um jogo que por um bom tempo eu tava interessado em jogar, demorei um bom tempinho, mas consegui jogar aí no ano passado, que é o Life is Strange. Opa! Esse é um jogo da Dontnod Entertainment e foi publicado aí com a ajuda da Square Enix. É um jogo diferenciado aí porque ele é... Primeiro, ele é dividido em episódios, né? São 5 episódios que foram publicados ali em 2015. Hoje em dia você pode comprar ali, se for na Steam, você pode comprar os episódios separados. O primeiro episódio, inclusive, tá de graça. Senão você compra o jogo completo. E é um jogo ali, o pessoal fala que tem um pouco ali de storytelling, né? Um pouco mais de escolha ali, sem ter uma ação tão devida ali. Você não vai pegar e controlar totalmente o personagem, você não vai ter o controle total das ações, mas vai focar mais em decisões, de diálogos, um foco mais na história ali dos personagens e do envolvimento entre eles. E é um jogo que eu já tinha ouvido falar muito bem de várias pessoas e eu tava curioso exatamente por conta de ser um jogo diferente do que eu tinha jogado até então, né? Eu nunca tinha jogado nenhum jogo desse tipo. Embora já tenham vários aí no mercado, seja por conta dos Walking Dead, da vida, todos os que saíram depois dele, esse era um que estava me interessando por conta da trama dele, né? Onde você controla ali a personagem protagonista, que é a Maxine Caulfield, mas todo mundo chama ela de Max, né? E ela está retornando para a cidade natal dela, né? Ela tinha se mudado, mas acabou retornando para poder fazer a faculdade ali. Ela acaba, durante uma aula, ela acaba meio que desmaiando, tendo um sonho ali, caindo no sono sem querer. E vendo um episódio assim de... Ela se transporta para outro lugar na cidade, diferente a um farol gigante, né? Tá tendo uma tempestade. E do nada ela vê que tá vindo um tornado ali, destruindo aquele farol ali, né? Nisso ela acorda, volta ali pra sala de aula, tá um pouco baqueada ali do que aconteceu, resolve ir no banheiro. E no que ela faz isso, ela acaba presenciando ali essa morte. A Maxine toma um susto, né? A Max toma um susto e meio que estica a mão assim pra frente e do nada... Acaba tendo uma volta aí no tempo, ela volta lá pra sala de aula, acorda de novo na sala de aula sem entender, tá baqueado, só que você começa a ver que tudo que já tinha acontecido na sala de aula, todo o diálogo que tinha tido antes, começa a acontecer novamente, como se ela tivesse voltado no tempo, né? Imaginando que foi isso que aconteceu, né, que ela tinha voltado no tempo, ela resolve ir novamente no banheiro pra ver se consegue salvar a menina, né? É onde que o jogo inicia pra valer, né? Pra poder dizer, assim, da opinião do jogo, eu achei muito bem diferente, assim, do que eu tava acostumado. É uma jogatina bem focada mais na trama ali, no background dos personagens, na história deles. Você tem um conteúdo muito vasto pra você poder experimentar ali, conhecer e ir atrás. Se você quiser ir a fundo e pesquisar mesmo dentro do próprio jogo, você consegue descobrir muita coisa. Os diálogos são ramificados, né? Tem várias opções pra você poder falar com as pessoas e conforme você vai utilizando esse poder que você tem de retornar no tempo aí, você consegue até conferir quais seriam as reações das pessoas a outros diálogos que você poderia ter com eles, né? Fora isso, tem uma ou outra, algumas escolhas durante o jogo que são meio que definitivas, né? Você tem um momento ali para poder escolher entre normalmente duas opções. Eles avisam que aquele vai ser um acontecimento que vai influenciar no futuro. Só uma observação, desculpa, fazendo só um parênteses nisso que você tá falando. Esse é um ponto muito bacana que você falou. Esse jogo, Life is Strange, é um dos jogos assim. Cara, se eu tivesse 15 anos, eu queria que tivesse tido um jogo desse tipo, sabe? Os diálogos são muito inteligentes e tal. E você falou das escolhas definitivas. As escolhas definitivas, quando tem, assim, é um jogo de amizade. É um jogo de amizade e um jogo de empatia. Se você estiver jogando o jogo só pra rushar, você não vai conseguir cumprir e aprender a verdadeira essência dele. Porque em escolhas definitivas, criativas não são uma escolha ou outra escolha. Muitas vezes essas escolhas vão depender se você compreendeu, se você realmente criou laços com aqueles personagens. São respostas, são respostas para questões que o jogo não te dá de bandeja. Você só vai saber se você realmente, de verdade, criou empatia com um ou criou empatia com o outro. E aí isso é que vai definir o rumo da história. Isso é um jogo com essa profundidade, com esses diálogos tão inteligentes e tão imersivos, que é assim, não são só jovens estereotipados, não é um cara de, porra, 40 anos escrevendo, eu acho que um jovem fala desse jeito. Não, são, assim, são linguagens e argumentos que as pessoas da cidade falam de verdade. Elas têm escolhas, têm as suas questões e têm os seus pensamentos filosóficos também, de como ele enxerga a vida e tal, e isso de uma forma muito inteligente. Ele trabalha muito com essa questão do e se? E se eu perguntar isso? Ah, eu não quero perguntar. Agora ele te dá outra opção. Só que você não tem controle das consequências. Você tem controle das tuas ações. Voltar, faz de novo. Agora você não tem decisões nas consequências que aquilo vai dar. Entendeu? Isso é muito bacana, cara. Eu posso ser a alimentadora de tretas? Sim. Eu gostei muito de quando eu joguei. Eu queria saber o que vocês acharam do final, do último capítulo, de fato, assim. Porque quando eu joguei, eu gostei de verdade, assim. É um tipo de jogo que eu gosto, porque eu gosto de diálogo, eu gosto de jogo linear e eu gosto dessas divisões de consequência e impacto. Eu acho que ele faz isso muito bem e de uma forma muito agradável. Mas o final me desagrada num nível muito louco. É mesmo? Caramba. De verdade. Porque eu sinto que não faz o menor sentido. As duas opções de final não fazem sentido com a história. Não carrega nada do que você faz, os dois finais. Você tem uma escolha final lá que eu não consigo. Eu tenho uma justificativa. É que pra quem tá ouvindo, quem não jogou o jogo, pode parecer que, ah, então tudo se resume no final a uma escolha A, uma escolha B. Não. Não é necessariamente assim. É porque tem a escolha A e tem a escolha B, mas tem as variações dentro dela. Tem diálogos que mudam. Dentro dessas variações A e B, tem variações que carregam todo o peso do que você fez, o que você deixou de fazer das relações. Assim, eu sempre converso muito com meu irmão sobre essa questão e eu gosto muito de jogos de múltipla escolha, assim, e tal, de você escolher a história. Mas os jogos que você escolhe... meu irmão sempre fala, os jogos que você escolhe a história e que deixa a história na tua mão, tem grande chance de virar uma história merda, porque você não é escritor, você não é autor, você não tem compromisso de ter coerência com as ações. Se você quiser zoar a história, eu vou escolher isso. Ah, agora eu vou escolher aquilo. Então, acaba que você não tem compromisso com a porra da história, você não é escritor, entendeu? Então, tipo, você acaba, quando você tenta quebrar o jogo, isso acaba ficando meio incoerente. Mas quando acontece, eu não tô elogiando, assim, quando acontece de você fazer, tentar buscar uma história coerente, assim, pô, eu vou tomar decisão, não que eu tomaria, mas que a personagem dentro dela essas condições tomaria. Assim, quando você começa a ver a visão do personagem, tirar um pouco de você e tentar ver o que aquela pessoa faria, não você, mas o que aquela pessoa faria nessa situação, o jogo começa a encaixar e fazer muito sentido. E tem muita coisa por trás desse jogo, assim, que assim, são coisas inimagináveis e que você, assim, é muito spoiler, sabe? Por isso que eu queria falar de uma maneira sem spoiler. A gente, assim, o pessoal do Player Select, a gente fez lá um cast sobre esse jogo, que foi um dos casts que fez mais sucesso na época. A gente gravou até com lojinha do MDM e tal, e ele é o mestre das teorias, das investigações, é maluco pra investigar essas porra toda. Então, tipo, a gente descobriu histórias por trás das histórias, assim, que coisas que você às vezes passa desapercebido, que engrandecem tanto essa história tão densa. Coisas assim, que momentos que você, quando você chega na conclusão de certas coisas, pensando sobre o jogo, cara, é coisa assim de comoção, sabe? Assim, caramba, então isso, A mais B é igual a 24, não sei o que, 42, caraca! Não, ele expande muito bem a história. Eu gostei muito de tudo, pela densidade de possibilidade, pelo diálogo que você vai ter com qualquer um. Pra mim, vale a pena total a experiência, mas eu não... Eu vou ouvir, porque honestamente eu fiquei com um gostinho muito amargo no final, por conta só do último capítulo. Pra mim, se aquele último capítulo não fosse daquele jeito, eu tava na paz. Porque até então, eu achei maravilhoso. Agora, faz sentido o que você tá falando mesmo, de verdade. Vai parecer meio babaca, mas assim, o jogo depende de você também? Não sei. A minha experiência, ela foi de uma imersão muito intensa, por isso que eu Eu desgostei. Claro, o final eu joguei duas vezes. Eu fiz fazer coisa diferente. O primeiro final que eu terminei mesmo de verdade, eu adorei. Falei, caraca, que fantástico, que foda tal. E tipo, o final que eu fiz diferente depois, eu falei, caraca, realmente não faz sentido com o que eu tava construindo. Dá um gostinho amargo, assim, né? Então, realmente, teve um final que eu fui ver, assim, caramba, mas não faz sentido com o que eu tava construindo aqui, saca? Então, tipo, realmente tem isso que você tá falando, realmente existe. Realmente existe. E vou te falar, é uma delícia você falar sobre esse jogo e tentar argumentar. E que infelizmente a gente não pode dar spoiler aqui. Mas... E recomendo também, entrando. Nossa, eu falo demais, desculpa. Entrando na recomendação do digníssimo amigo. Pô, Before the Storm, que é a continuação. Não é, sim, a continuação direta do Life is Strange, mas é tipo um prequel. Cara, eu achei que era um jogo. Pá, um jogo prequel. Ah, foda-se também, né? Jogo prequel. É só pra caçar nica. E nem era da mesma empresa que tava fazendo. Era só um puxadinho ali. Cara, um jogo fantástico, incrível, tão bom quanto. Eu tô terminando agora, inclusive, o Life is Strange 2, que pra mim, da trinca, é o mais fraco, mas tem um outro apelo, mas narrativamente eu achei mais fraco. Eu achei, isso me disse que você achou, algumas decisões não casavam com a história, mas é um jogo fantástico também, é padrão Dontnod, cara, assim, é altíssimo, então não é que o jogo é ruim, é que o Life is Strange 1 é muito incrível narrativamente falando. O Before the Storm é outro que é de chorar, cara, é de chorar, de verdade, tem momentos que você mareja de verdade. Sim. Você se apega tanto a esses personagens. Eu falei, cara, eu tinha um amigo que era assim também na minha infância. E, porra, todo mundo teve um grande amigo na infância que era coladaço e tu fazia tudo. Imagina você encontrar esse cara hoje em dia, esse teu amigo hoje em dia, sabe? Quantas histórias vocês recordar, as histórias que vocês viveram. Então, é um jogo que dá um sentimento muito. Mas é um de saudade. Saudade, eu acho que é a palavra certa. Respondendo aí o ponto da Camila, eu também fiquei um pouco incomodado ali com a questão da. Você falou do que o que te incomodou foi o capítulo todo ou a escolha final? Não, aquele final sim. Ah, sim. Pra crer. É, então. Aí, só isso, aquilo só isso. Dali também me incomodou um pouco, não, mas até o próprio pós-escolha, que acaba passando alguma coisa ali e uma coisa ou outra num casa com tudo aquilo que você estava construindo durante o jogo, né? Você acaba fazendo uma escolha contrária e isso acaba se revertendo ali. Mas eu achei que ficou faltando alguma coisa ali também no final. Não sei explicar direito. Não. Ficou só um ponto ali. Não desmerece nada do jogo, não, claro que não. Mas ficou um pouquinho de gostinho de faltou algo. Mas de qualquer forma, o que eu acho importante também comentar do jogo é que ele aborda assim, uns assuntos bem pesados, né? A questão de depressão, ele aborda várias coisas que se eu falar pode ser que eu entregue alguma coisa aí que não é pra entregar. É, digamos apenas que tem gatilhos tensos. Isso. É um jogo que vale muito a jornada, mas tem gatilhos. Isso, é bom falar isso. É bom falar que tem gatilho. Você que é um pouco mais sensível pra algumas coisas, vá preparado porque tem coisas que são bem fortes. A abordagem da própria personalidade ali dos personagens é bem feita. Você consegue entender por qual motivo, né, acontecem as coisas, ou tem uma certa identificação ali com certos momentos, seja por conta até dessa questão da nostalgia, de se identificar com a questão da amizade, com aquela lembrança, aquela nostalgia, ou se não, até com mesmo situações que você pode ter passado na mesma época ali do início da faculdade ou no ensino médio. Você pode fazer uma ligação ali por conta do ambiente escolar, né? Precisa ser necessariamente voltado ali para a faculdade, mas dá para poder falar assim que você se apega bastante aos personagens. O prequel, que é o Before the Storm, também vale tanto a pena quanto os outros, só que eu não joguei ainda, nem o Life is Strange 2 e nem The Awesome Adventures of Captain Spirit, lá. Saiu gratuito também na Steam, eu não cheguei a jogar ele. Também faz parte ali do mesmo universo. Esse aí, o Capitão Spirit, faz parte. É um prequel, é uma história paralela que acontece dentro do 2. Não sabia que tinha ligação ali direta com o 2, mas. Então o ideal é jogar ele antes do 2 ali já, né? É bom jogar antes do 2. É bom jogar antes do 2. E. Então, mas o Before the Storm é tão bom quanto. E é aquela coisa, você se apega ali àqueles personagens e querer saber alguma. Tem muita coisa assim que é legal, porque o que foi ótimo deles terem feito essa prequel, né? Porque você termina ali o Life is Strange querendo mais. Você quer pegar e saber um pouco mais da questão do passado ou até do que vai acontecer depois, e pelo menos um ponto ali, um pouco do passado é explicado ali no Before the Storm de forma sensacional também. E fora isso, o último elogio que eu vou falar aqui para não me estender demais é sobre a trilha sonora, que é sensacional. Você é um ambiente ali que você tá, né? Uma estudante, um pouco não tão sociável assim. Ela gosta de ficar com aquele fone no ouvido e aí começa a tocar. Ela tem um violão e aí você pode pegar o violão dela e começar a tocar música. E aí você começa a tocar. Você fala, nossa, eu quero aprender a tocar essa música no meu violão mesmo. É muito gostoso essa parte também, eu achei, da trilha sonora. O som de track da vida isso aí. Sim. É o som de track da vida isso aí, tá, cara. Quando eu vi que tá lá no Spotify, já adicionei lá, ouço já de vez em quando. É bacana a questão de você poder tocar no violão, você às vezes tem que ir lá acordar, daí você vai, liga o som dela e começa a tocar uma música ambiente ali, enquanto você vai se preparando pra poder ir pra escola. São pequenos detalhes que eles colocaram que ficou muito legal. Dependendo da ordem, da situação que você fizer, vai ter alguns acontecimentos ali, as pessoas têm hora certa para poder estar em certos lugares, então tudo vai depender do quanto você demorar em um certo lugar, ou do tipo de escolha que você fizer em certo momento. É legal que, utilizando aí o poder dela de voltar no tempo, às vezes tem uma coisa que você pega uma parte de um diálogo que você teve, você vê aquele diálogo não dá certo, você volta no tempo e depois você usa parte daquele diálogo para poder conseguir uma situação melhor ali naquela conversa, né? Então, tudo isso acaba pegando e engrandecendo aí bastante o jogo. E sem mais delongas, eu recomendo aí tanto Life is Strange quanto Before the Storm, e tem os outros dois aí que eu quero também jogar logo em breve para poder tentar descobrir como que é. Só digo uma coisa para vocês aí. Ah. Vocês, videntes, são muito privilegiados, porque esse jogo saiu na PS Plus, eu baixei, fui jogar e eu fiquei perdido na tempestade, logo no início. Puta merda. Parabéns. Minha experiência de Life is Strange se limita à tempestade. Primeira cena, é isso. Vai que tu segue que tudo faz sentido. Só que não, né? Pois é, então... Então, para fechar o programa aqui, o Malus tem mais uma indicação para fazer, então vamos ouvi-lo. Opa, vai ser uma indicação bem rápida, tanto rápida com a velocidade da luz e do espaço quântico. O joguinho tem a ver com a vida, o universo e tudo mais, é o Outer Wilds, que é um jogo de exploração espacial. Eu vou falar do meu sentimento, é um jogo indie. Eu vou falar do meu sentimento, cara. O sentimento que eu tive jogando esse jogo foi o mesmo sentimento que eu queria que o No Man's Sky tivesse me dado, sabe? Que é exploração espacial true hard, sabe? E ele consegue fazer uma exploração espacial dentro de um universo contido. Ele não precisa ser espacial, universo, buraco de tempo, outro... Cara, ele é um universo contido, ele é um sistema solar. Você tá dentro de um sistema solar, dentro desse sistema solar tem alguns planetas, e você tá dentro de um desses planetas, do terceiro planeta do sistema solar, que não é a Terra, mas é um planetinha. É tipo, assim, a estética dele é parecido muito pra quem gosta de literatura aí, vocês que eu sei que vocês gostam, do Pequeno Príncipe, lá o B612, assim, que é tão pequenininho que você consegue dar a volta nele andando, sabe? Ele é pequenininho, os planetas. Então essa escala menor das coisas é muito interessante, porque você nasce nesse planeta, aí o povo que vive nesse planeta, ele tem uma questão da ciência muito forte, só que aquela ciência meio rústica, sabe? É tipo, eles pegam, fazem uma nave espacial com sucata, e você tem que explorar aquele universo. Simplesmente isso. Você pega a tua nave espacial e explora o universo. Então quando você sai do universo, você vê o seu planeta, você vê outros planetas com outros biomas, luas, o sol, você vê o sistema solar. Cara, é tudo muito bonito. E a física do jogo é uma coisa muito sensacional, porque é muito real a física. Quer dizer, é claro que eu nunca estive no espaço, mas o que a gente entende de física espacial, fora essas maluquices de terra plana, funciona muito bem. E tudo que você pensa fazer, ele faz. Por exemplo, se você tá na nave, se você quer sair da nave, você sai da nave. Só que pra sair da nave, você tem que botar roupa espacial, senão você morre sem oxigênio, entendeu? E você tem que também ter aquela questão do você tá com a roupa espacial, pra tu voltar pra nave, é difícil, porque não tem gravidade. Então, tipo, tu fica meio pertinho da nave, tipo, você assistiu o filme Gravidade, quem assistiu o filme Gravidade aí, sabe? Às vezes tu tá pertinho, tu estica a mão e cadê? E tá indo embora, não sei. Então, tipo, a experiência da ciência ciência é muito bacana. E ele lida com conceitos básicos de ciência aplicada de uma forma muito, muito intuitiva, muito lúdica. Ele fala de gravidade, ele fala de você explorar biomas diferentes nos planetas. Um exemplo, tem um planeta lá que é só uma massa de gás, você não consegue ver o que tem dentro. Então o que você faz? Você tem uma sonda com uma câmera que você pode jogar lá dentro e você pode tirar fotos. Aí você tira a foto e você, tem isso lá dentro pra tudo poder não entrar. Então, tipo, é um princípio básico da ciência espacial, sabe? Você não vai fazer igual o nego faz muitas vezes, acelerar sem saber o que tem dentro. Tipo, Prometheus, sabe? O cara, planeta inexplorado, tu acelera pra fazer o que tem dentro. Então, tipo, são princípios de ciência básica, sabe? E, tipo, tem outro planeta que o bioma dele é bizarro, porque você entra nele, tá rolando uma puta tempestade de água, e o planeta inteiro é água, e tem uns 12 tornados de água, e você tem que explorar aquele planeta, porque ali tem coisas interessantes pra fazer. Tem um outro planeta, que ele é quântico, que a hora que você tá olhando, ele tá ali, depois você não olha mais, ele já não tá. E pra onde foi esse planeta? Aí você tem que entender o conceito da linguagem pra você entender aonde o planeta vai estar, em qual momento que ele vai estar. Aí tem buraco negro, tem buraco branco, tem um planeta lá, cara, que ele tá implodindo. Criou-se uma entropia no núcleo dele. Então o núcleo dele é tipo um buraco negro. E quando você vai nesse planeta, ele tá implodindo pra dentro, sabe? Ele tá tipo desmoronando pra dentro do buraco negro. Então você tem um tempo pra você poder investigar ele, porque as coisas estão desabando pra dentro do buraco negro. E se você errar, você cai no buraco negro e você sai no buraco branco do outro lado da galáxia, sabe? Então, tipo, pra quem gosta de exploração espacial, quem curte ciência, eu adoro ciência. Eu converso muito, eu tenho um filho de 15 anos que quer ser cientista também, e tipo, porra, coitado dele no Brasil hoje em dia, mas tipo, ele adorou o jogo também, e esse tipo de pensamento científico, pensamento de você ter a curiosidade. O jogo, ele conta com a sua curiosidade, e tem um momento no jogo onde você, é um pequeno spoiler leve, mas tipo, em vídeos no YouTube já falaram isso, o jogo, ele tem um ciclo de 22 minutos, em 22 minutos, o universo vai explodir. E, tipo, você vê o Sol, as etapas do Sol ficando um Sol normal. Depois tem um Sol e fica um pouco mais avermelhado. Depois ele vai crescendo. Aí, quando chega a hora, ele vira uma supernova, explode. Cara, que coisa linda! Porque ele explode numa supernova. E a explosão da supernova vem e uf, te engole. Aí você dá o loop, puf, aí você cai de novo no início do jogo. Só que você aprende. Tudo que você pesquisou, você aprende. Então, você tem 22 minutos pra descobrir o que aconteceu com esse universo. Então, em cada loop temporal, você aprende coisas que você pode utilizar nesse grande quebra-cabeça, que é o jogo, entendeu? Nessa exploração. E, cara, é muito genial, é um jogo brilhante, um jogo indie. Pô, é da Mobius Digital, uma empresa que começou pequena, pequenininha, e, tipo, esse jogo realmente deu uma alavancada, e é um jogo muito, muito, muito bacana, e muito bonito esteticamente, sabe? Muito bonito, e é um jogo intimista, acima de tudo. Você encontra outros astronautas, uma fogueira, e você pode simplesmente sentar na fogueira, tocar um violão e ver um planeta ser destruído, tu vê um cometa passando, tu vê o Sol explodindo numa supernova, e tudo muito intimista, e ok. Mas você que é um curioso, você quer descobrir o que aconteceu, você quer descobrir o que vai acontecer. Ele te dá ferramentas para que você consiga pesquisar. Por exemplo, tem uma máquina que ele traduz hieroglifos, que você vai nos planetas antigos, existiu uma mega civilização, mega, mega desenvolvida, muito mais desenvolvida do que a que está agora. E que você começa a encontrar a tecnologia dela e tal. Então é tudo muito orgânico, sabe? Tem alguns lances muito recentes de tempo, espaço, e bem básicos, bem lúdicos, como eu falei, por exemplo. E para quem não conhece, curte tecnologia, curte ciência espacial, é uma porta de entrada muito boa, porque ele é muito lúdico na hora que ele vai explicar as coisas, na hora que ele explica a questão quântica, na hora que ele explica a questão da linguagem, como você vai ler a linguagem, ele explica os buracos negros, os buracos brancos, o universo, a gravidade. É tudo muito bacana e muito cativante. Eu comecei a jogar esse jogo e fiquei umas 5 horas jogando direto, não consegui parar, e é muito intrigante. E essa é a minha indicação: joguem Outer Wilds e vivam o seu universo a cada 22 minutos e wake up! Muito bem, ouvinte, você que escutou até aqui, espero que tenha gostado do episódio e aproveitado as indicações. E se você curtiu, não curtiu ou quer comentar conosco a sua experiência com um desses jogos, confira o recado do senhor Airechu para saber como faz para entrar em contato conosco. Então, ouvinte, você pode continuar esse papo com a gente enviando um e-mail para contato@multiversox.com.br. Você pode estar deixando seu comentário também na página de publicação deste episódio no nosso blog, multiversox.com.br. Lá tem o plugin do Facebook ou do Discos. Ou também você pode estar falando diretamente com a gente nas nossas redes sociais. Vão estar linkados no post todos os nossos perfis. E também fica o convite para você se juntar a gente lá no Discord, onde a gente está organizando o nosso Clube do Livro. E mensalmente a gente escolhe uma leitura junto com vocês, leitores, e lê junto e comenta eles toda semana. E ao final de um mês a gente grava um episódio especial sobre o livro tema, debatendo tudo enquanto é assunto que ele suscitou, fazendo os nossos comentários e, enfim, estendendo o papo que a gente tem com vocês. Fica o convite aí em aberto. Marlos, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo a bordo da nossa nave. Sinta-se à vontade para aproveitar esse espaço e fazer também o seu jabá. Opa, obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Adoro falar de joguinhos, adoro falar de um monte de coisa. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tô lá no Player Select falando de joguinhos, videogames, fazendo cobertura de eventos por aí. E também tô no podcast de humor Minuto de Silêncio lá, contando umas historinhas engraçadas, algumas nem tanto, algumas vergonha alheia. A rede social que eu mais uso é o Twitter, é o Marlos_BM. E o meu Instagram tá temporariamente desativado por motivos alheios à minha vontade, mas em breve estarei de volta com o Instagram, passando, mostrando stories do bombeiro, stories do meu quartel, stories da minha vida e o universo e tudo mais. E agradecer de novo o convite. Espero que hajam outros. E muito obrigado. Vocês também estão convidados lá pro Player Select também, falando de joguinho, falando de qualquer coisa, na verdade. Player Select fala de jogo, fala de universo, fala de tudo mais, fala de séries, games. Então, playerselect.com.br, acessem lá, que certamente vai ter uma coisa maneira, bacana, pra entreter vocês. Samuel, você já é da casa, mas como o povo faz para acompanhar seus outros trabalhos? Para você que gosta de literatura, eu sei que você gosta, tá aqui no Multiverso por isso, acesse lá também o leitorcabuloso.com.br e lá a gente tem vários podcasts e várias resenhas de livros. Então acesse lá no Twitter e Instagram, é @leitorcabuloso. Acesse também o Boteco dos Versados, o meu podcast sobre literatura, @botecoversados, tanto no Instagram quanto no Twitter. Muito bem, então é isso, amigo ouvinte. Nós ficamos por aqui. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau. Falou! Tchau, gente. Até a próxima. Ei! Pegou as indicações? Vai jogar? Já lavou as mãos? Higienizou o controle? O mouse e o teclado? Olá, hein? Cuidado com o corona. Lava as mãos, higieniza tudinho antes de começar a jogar, hein? Joga, mas com segurança. Nossa, esse recado ficou horroroso. Deixa pra lá. Role. Deixa pra lá. Fim de transmissão.